Salve, salve, nação azulina! Hoje não é Mike Gabriel que está no comando, sou eu, Ellen Graça, figurinha já conhecida aqui no Bancada Azulina, mas que com um propósito muito importante. O seu Dia Internacional da Mulher, hoje o Bancada está com composição exclusivamente feminina. E vamos às apresentações. Ela que já é também uma figura conhecida aqui no Bancada, que todo mundo já conhece e que já é integrante fixa do Bancada Azulina, Carla Ferreira. E aí, Carla, como é que foi o final de semana? Como é que tá a expectativa para a Copa do Nordeste, pro estadual? Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar de volta, porque eu ando numa correria imensa e aí não tá dando para gravar. As expectativas são as melhores, apesar de a gente ter perdido o cabaço, né, ontem. Mas eu ando bem otimista com relação ao nosso clube. A gente tá num momento muito bom, apesar de termos perdido ontem. Então, as expectativas são as melhores e a gente vai discutir mais sobre isso ao longo do episódio de hoje. A derrota foi só pra gente não se acostumar, né? Porque um tempo ruim... Pra entender que somos humanos também, né, gente? Porque eu já tava me sentindo como deusa mesmo. Com certeza. Porque já tava ficando sem graça, né? A gente já não sabia o que era perder. Pois é. E a outra componente do Bancada hoje é uma nova cara por aqui, uma nova voz, né, no caso. E que, ao que tudo indica, vai ser fixa. Silvia Menezes, se apresente, Silvia. Olá, gente, como diz Carla, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estejam escutando. Como a nossa blogueira requisitada Ellen falou, sou figura nova aqui. E as expectativas são as melhores. E vamos com tudo. Hoje é um dia especial, minha estreia. Além de ser um dia internacional da luta pelos direitos das mulheres. Não teria dia melhor para estrear, né? Com certeza. Não mesmo, pois é. Então, vamos lá, vamos falar dessa partida de ontem contra o Bahia, que, como Carla já citou, perdemos a invencibilidade. Mas o que é perder a invencibilidade para quem continua líder, né, minha gente? Estamos aí com nossos 13 pontinhos maravilhosos, né, segurando a gente aí nessa liderança da Copa do Nordeste. Enfim, tivemos um gol. Tivemos não, né? Eles tiveram um gol, mas que foi marcado por um integrante do nosso time. Foi o Mancini. Carla, o que você acha sobre esse gol? Você acha que foi uma falha exclusiva de Matheus Mancini? Ou você acha que o erro começou do meio de campo, de passe errado de Thiago Enes? O que você acha desse gol exclusivamente? Então, Eu não assisti a partida, né? Porque, assim, só para contextualizar um pouco, eu tô com minha mãe fazendo tratamento, né? Para o câncer e tal. E partida, gente, eu assisti várias vezes esse lance, sabe? E cada vez que eu assisti o lance, me dava mais triste por ele, sabe? Ele tentou cortar aquilo ali, né? Cortar aquele último passe ali e acabou que a bola entrou. Então, felicidade muito grande e também foi erro dele. Mas, obviamente, a jogada toda foi uma jogada que não foi só por ele. Ele colocou a bola dentro da rede, beleza? Que é a maior parte, obviamente, né? Mas houve erros de marcação, houve erro de acompanhar a jogada, de não matar essa jogada logo, sabe? E de chegar aí. Foi exclusivamente ele, gente. Ele botou pra dentro mesmo. Não tem muito o que dizer, né? Não teve nem. Coitado, o Rafael não teve nem reação ali. Não tinha nem condições, né? Na minha opinião, é isso. Claro que a gente teve a falha do conjunto da partida, como em várias jogadas que o Bahia chegou, foi tipo, um conjunto de coisas. Eu não acho que, por exemplo, não dá pra gente responsabilizar um jogador. Ah, vamos responsabilizar porque qualquer um deles, estou só dando um exemplo. Porque eu acho que foram pequenas falhas que fizeram com que desse esse todo, sabe? Realmente, assim, pelo que eu vi também, eu acompanhei alguns lances da partida, eu não pude acompanhar integral, né, o jogo integralmente, até porque a Central de Superstições não aprova quando eu assisto jogos pela internet. Não, pela televisão. Nem pela internet. Mas o que eu pude acompanhar da partida de ontem, deu pra perceber que realmente, ele não fez por querer, lógico que não. Ele não foi. A intenção dele foi das melhores, como as crianças fazem. Mãe, mas eu não fiz por querer. Então, não foi por querer. A intenção foi a melhor possível. Porém, ele foi infeliz na posição, né? Infelizmente. Agora, eu percebi que, inicialmente, o Confiança veio com uma postura defensiva, né? Pelo Sim. que eu li naquele lance a lance que o Globo Esporte costuma postar durante o jogo e tal. E eles estavam se valendo da possibilidade do contra-ataque, né? Mas no segundo tempo eu percebi que Matheus Costa tentou montar um time assim, mais ofensivo, indo mais pra cima. Só que nada adiantou, né? Porque todo mundo viu o que aconteceu. Silvinha, o que você acha do esquema utilizado inicialmente por Matheus, pelo técnico Matheus? Você acha que ele deveria ter mudado alguma vez que esse esquema já é manjado pelos adversários, inclusive? Como eu já citei em outros podcasts, que eu acho que o problema maior que o Confiança vem enfrentando pós-acesso é justamente esse, os adversários estarem estudando os erros do Confiança e estarem trabalhando ali em cima, como é o caso da bola aérea, né? Não vamos comentar. Mas em relação ao esquema adotado por Matheus, Silvinha, você tem alguma consideração a fazer? Eu não acredito que digamos, para um jogo fora contra o adversário Bahia, eu acredito que o esquema, a intenção de Matheus era, como já foi discutido várias vezes em diversos locais pelos torcedores, a gente entrou no jogo para se defender. Digamos, se eu fosse técnico, eu também escalaria por se tratar de um time grande, o qual a gente sabe de todas as adversidades que a gente tem em comparação ao Sport Clube Bahia, de tudo. Onde a gente foi um exemplo claro de, tipo, tiveram duas partidas, uma pelo Baianão, outra pela Copa do Nordeste, o Bahia com dois times. A gente tem um time que está disputando todas as competições com jogadores que estão ali fixos, e eu acho que foi a melhor das intenções colocar ele, como ele falou em reportagem para, acho que foi a Band, eu não me lembro, não me recordo. Ele falou que ele ia esperar o Bahia, ia defender, ia jogar, como você falou, já no contra-ataque. A defesa em si funcionou, e eu acho que o Bahia teve dois lances claros de gol, mas foram erros esporádicos da defesa do Confiança. Foi uma defesa que funcionou, para mim, eu acho que a gente segurou muito bem o primeiro tempo, salvo engano, essas duas chances que eu acho que foram com Gilberto, com passe do jogador dele, acho que foi não é Cleison, o outro, me passou pela memória agora. Eu acredito que o esquema não deveria, a gente, num jogo como esse, a gente não deveria estar mais aberto, porque o Bahia é um time que ele contra-ataque, tem jogadores exímios para isso, e acredito que a intenção foi essa, só que com suas falhas, desgaste, porque foi muita. O jogo defensivo, ele é mais assim, como é que eu posso falar? Ele cansa mais, e o que aconteceu foi que no segundo tempo a gente já estava alguns jogadores mortos, a gente pouco criou. Acho que nós tivemos dois lances com o Mikael. E eu acredito que não foi uma escalação ruim, só que tivemos as adversidades. Enfim. É, ai, meu Deus. A primeira chance de gol do Confiança no primeiro tempo foi depois dos 30 minutos. Então, isso quer dizer que o Bahia estava fechado, né? Tava, então, também foi um jogo, não foi um jogo bonito. Não foi um jogo bonito de se ver. Aquele jogo gostoso de se assistir. Sim. Como foi Confortaleza mas aqui, que... né? Sim, sim, eu assisti o primeiro tempo do Fortaleza. Foi um jogo massa, assim. Incrível. Mas... agora, uma dúvida. Aquele jogo contra o Fortaleza entrou com time reserva, foi? Não. Eu acho... foi com titular normal, não foi? Eu não me falo agora que eles tinham um jogo da Sul-Americana logo depois. Então, mas foi isso que meu pai alegou. Não. Ah, é. Eles não pouparam o elenco, não. Pouparam, foram um pouco jogadores. Eu não me lembro bem, velho. Foi, eu acho que não foi o time todo reserva. Eles pouparam algumas peças. Eu acredito isso. Que tenha sido. É, mas eu acho que, assim, na minha opinião, o que aconteceu mesmo de muito grave foi essa falha de Matheus Mancini, que ocasionou o gol. Que eu acho que se não fosse isso, o jogo... ia continuar 0-0. Eu acredito que não teria gol de nenhum dos dois lados nesse jogo de ontem. É, a gente sabia que essa fase agora de pedreira do Confiança não ia ser fácil. Graças a Deus a gente fez o dever de casa, que foi ganhar e pelo menos empatar os primeiros jogos, os jogos iniciais, né? Que eram, jogos mais fáceis. Menos expressivos, né? Porque expressão todos eles têm. Mas o dever de casa, pelo menos ali, foi feito pra gente não ficar tão angustiado nessa reta final do campeonato, né? É, nessas últimas partidas, né? Que vale classificação, essas coisas. Mas vamos focar agora. Quarta-feira tem um jogo contra o Itabaiana, se eu não me engano, lá, né? Na quarta-feira. Isso, isso. E continuamos nesse também de estadual, né, gente? Continuamos, exato, exatamente. E eu acredito, como vocês estão falando, esse jogo do Bahia era um jogo que a gente sabia mais ou menos como que seria. E era um jogo que era bem mais difícil. Eu acho que, como foi discutido também já, eu acho que era o jogo mais difícil que a gente ia encarar dentro dessa fase nessa fase agora da Copa do Nordeste. Por ser em Salvador, fora de casa, a gente tinha. Como o Dudu mesmo. O Dudu não foi um jogador ruim, a gente está sendo o nosso principal lateral esquerdo, que é o Silva. Dudu, o garoto é bola. Terceiro jogo dele, terceiro, né? Isso é o quarto jogo. E ele sentiu a diferença, porque eu acho que ele não tinha estreado ainda. Fora, só contra o Dourense, os jogos, as partidas todas da Copa do Nordeste foi aqui. E não é muito, não é que nem o pessoal tá aí, como a gente até havia brincado no grupo, não é motivo, tipo, o time tava mil maravilhas, todo mundo reclamando aí, mil maravilhas até as 16, a partir das 18 o pessoal já aí cornetando. Quarto jogo do Matheus Costa também. É, pois é. Não então, é assim, termina, Silvia. Pode falar, amiga. Então, eu assim, eu visualizei algumas questões, sabe? Eu, sendo bem realista, eu imaginei que essa, em algum momento a gente ia perder, sabe? Eu sei. Poderia ser fora do prato. Porque a gente se comporta diferente, sabe? A gente não tem o mesmo comportamento, a mesma postura. Então, a gente em algum momento ia se deparar com esse tipo de problemática. Só que a gente tá líder, a gente não passou por nenhum momento tipo de crise esse ano ainda. Então qualquer derrota iria assustar, sabe? Assusta os emocionados. E aí é o que acontece, né? A galera comenta e tal. O que pra mim, motivo nenhum, sabe? Motivo nenhum pra criticar, por exemplo, pra condenar o técnico nesse momento. E motivo nenhum pra condenar pra o técnico, que é um jogador. E tá começando agora profissionalmente, sabe? Vamos se dizer. que tá tendo uma sequência boa agora. Que inclusive prefiro ele do que Silva. É, são questões de opiniões pessoais, né? Eu estou colocando. Mas assim, eu tô com. Só a gente, eu recebi muito com naturalidade essa derrota, entendeu? Tipo, eu não me abati, não. Até porque a gente tá aí há tipo, pouquíssimos milímetros. Ficação inédita, sabe? Então, tipo, não é um momento pra gente estar cornetando. Sabe? É um momento pra gente ter compreensão. Entendeu? Como a gente tinha debatido. É um momento pra gente ter, serenidade, como o amigo Jones colocou. A gente tem que ter serenidade, a gente tem que ter os pés no chão. A gente jogou, por exemplo, a gente pegou o primeiro time que foi o Fortaleza. Foi o primeiro time da sequência. Destacaram aí. Ou seja, vem Fortaleza, aí vem Bahia fora de casa, aí vem o CRB aqui, e depois a gente pega o Sport lá. A gente não vai ter jogo fácil, sabe? Não tem condições. A gente tá com time, a gente tá enfrentando times padrão Série A, sabe? Times que. Isso é importante frisar. Pois é. Que tem uma série de recursos que a gente nem tem aqui, que a gente tá começando a desenvolver enquanto o time que agora tá na Série B. Então, tipo, são essas todas essas questões que a gente também tem que entender. O nosso técnico, poucos jogos. Tá entendendo? Então, tipo. E esses jogos que sabe? Esses jogos que virão agora podem servir de termômetro também para a Série B, né? Para o Campeonato Brasileiro. A gente pode avaliar o que a gente vai arrumar na Série B com esse elenco que a gente tem agora. Que também é um assunto a ser discutido, né? As novas contratações. Que precisa. Não que o time seja ruim, mas precisa. Sim. Até porque é um outro padrão e é uma outra dinâmica, né? Com certeza, vai servir de termômetro aí, uma comparação pra gente fazer. Né? Exato. É a gente pegar os erros agora, os erros que a gente teve no jogo contra o Bahia, melhorar e focar mais na frente. E não tentar não ficar cornetando o time, porque a gente tá bem, a gente é o time com um dos melhores aproveitamentos entre os clubes da Série A, B e C. E entender que a derrota é normal, que um dia ela vem. Não. Pois é. É. Não. E vale frisar que eu sou a corneteira número um do Confiança, mas esse ano eu estou serena, entendeu? Eu deixei entrar dentro de mim uma paz que me consome justamente para manter o foco. Não vou cornetar sem motivo. Não vou. Não tem. Com não certeza. Tem condições. Muito bem. 2020 é diferente. Então, meninas, eu esqueci de avisar, né, que o podcast Bancada Azulina vocês podem ouvir pelo site Dragão de Aracaju, pelo Google Podcast, Apple Podcast, no YouTube, no Spotify, enfim, e em qualquer agregador de podcast usando o feed. Mas, além do assunto Confiança sobre o jogo de ontem, vamos a uma parte também muito importante para nós mulheres frequentadoras de estádio, nós mulheres apaixonadas por futebol. Nós mulheres. Ô, senhora. Rapidinho, só quero destacar uma coisa só do jogo para finalizar. Pode falar. Uma das coisas que eu realmente fiquei com a pulga atrás da orelha foi Mancini ter entrado no lugar de Luan. Lá na zaga, na dupla de zaga com o Nirley, eu me questionei porque eu não acompanhei direitinho, então não sei o que foi que rolou pra ele ter feito essa mudança. Na verdade, eu só vi uma galera comentando e tal, mas não, pra mim ainda não ficou justificável. E outra coisa foi a saída de Mikael no jogo. Eu achei que as pouquíssimas chances de gol que a gente teve foi com ele, sabe? E tipo, tirar ele, na minha opinião de torcedora, que só viu o resumo, que procurou saber das coisas assim, como quem não assistiu a partida toda ao vivo, também não foi legal. Mas fora isso, aproveitando o gancho de Carla, sobre o jogo, não vamos dizer enaltecer, porque é uma palavra muito forte, mas parabenizar a atuação do nosso goleiro Rafael. Que maravilhoso! Maravilhoso! Que incrível, mas, que homem! A gente só não corneta, a gente também elogia, e foi uma atuação primorosa. Melhor jogador, velho. O melhor jogador. Rafael, que é meu coração, Tommy, ele é todo seu. Ele já tem meu coração, esse careca maravilhoso. Foi carnaval. Então, gente, ele é lindo. Ele olha, é fenomenal. É, há muito tempo, confiança, não vi um goleiro nesse nível, minha gente. Não, o Genivaldo era bom, tempo que eu queria ter. Um grande amor como você. Demorou, mas chegou, pessoal. Eu tô apaixonada. Eu fiquei apaixonada. Eu tenho um fraco por goleiro, vocês sabem, né? Eu defendi muito o Anivaldo. Por coincidência, careca também. Lembra. Isso não é à toa. A gente lembra. Mas, enfim. Brincadeiras. Vamos lá, né? Vamos seguir o podcast agora. Fala, Ellen Blogueira. A blogueiragem começa, a blogueiragem termina, a blogueiragem está no podcast e a blogueiragem não pode parar. Vamos lá. Então vamos à parte que interessa, né, para nós mulheres torcedoras, apaixonadas por futebol, apaixonadas pelo confiança. Mulheres apaixonadas por qualquer time, mulheres que idealizam futebol, que vivem o futebol, que frequentam estádio. Vamos falar sobre aquele assunto chato, porém importante, que é o preconceito contra nós, torcedoras. Eu acho que eu e Carla, a gente teve a oportunidade de gravar um quadro na TV Dragão, Dia das Mulheres, para TV Dragão, que abordou justamente sobre isso. É um assunto repetitivo, é um assunto clichê pra caramba, mas que melhorou, como eu citei no quadro. Inclusive, galera, quem quiser ir lá na TV Dragão dar uma olhadinha na nossa matériazinha, pode ir lá, que estamos lá, eu, Carla, Didi, Bia e Carol. Isso. A gente tratou Carol maravilhosa mesmo. Um beijo, Carol. Nem sei se ela ouve, né? Mas a gente manda um beijo assim mesmo. Salve, né? A gente tratou sobre esse assunto de preconceito. Bia, que teve um quadro de uma doença, um quadro que mexeu um pouco com a saúde dela, e procurava na ida aos estádios uma forma de extravasar, né, de liberar um pouco essa tensão em cima da doença. Didi, que é uma componente de torcida organizada. Figura ímpar. Didi é patrimônio da Trovão Azul. Beijo, Didi! E ela com certeza deve passar deve ouvir aqueles comentários maliciosos que a gente escuta na bancada do lado do povão. Imagine em torcida organizada como não deve ser. Carla, que também começou a frequentar recentemente, enfim. Eu que já passei por episódios, aquele episódio da gravidez, com todo podcast eu tenho que contar, todo lugar que eu vou tenho que contar, mas que foi um episódio marcante pelo fato dos comentários que eu tive que ouvir, né? Depois de todo aquele acontecimento, da discussão dos jogadores, que envolveu torcida, que envolveu, enfim. E tudo que eu tinha que escutar era: mulher tá grávida, tem que ficar em casa. Lugar de grávida é em casa. Porque, ou seja, a mulher tá grávida, a mulher morreu, né, gente? A gente que não aprendeu isso ainda. Pois, né? Pela, pela ideia de. Talvez seja por isso que Enzo é Enzo, né, amiga? Então, eu engoli muito spray de pimenta e meu filho nasceu a verdadeira pimenta, né? A personificação da pimenta é essa. Mas, enfim, a gente já passou por muitos episódios. Um dia desse eu tava assistindo o jogo com Carla, acho que tava Carla, Dani, outras meninas lá na arquibancada, que eu desci, acho que foi pra pegar cerveja, foi pra ir ao banheiro. Eu não me lembro, na hora que eu subi, o cara fez pra minhas perninhas. Tava chutando o cano aí. É um tipo de coisa que a gente acha que já acabou, que é aquela velha cantada de pedreiro que a gente passava na construção e ouvia esse tipo de coisa. E é machista, a gente não gosta, pessoal. Então, é uma parada que a gente passa, que incomoda, que é chato pra caramba. Diminuiu consideravelmente, porém ainda existe. E a gente tem que entrar na mente dessa galera que a gente é mulher e é ser humano que nem eles. Não é porque a gente tem um órgão diferente que a gente não entende futebol que nem eles, entendeu? Silvinha, você não participou lá do negócio da TV Dragão, mas eu tenho certeza que você já passou por algum episódio de preconceito em relação a ser mulher e gostar de futebol. Com você certeza. Pode falar um pouquinho pra gente como foi, como você se saiu, o que você acha que a gente pode fazer pra melhorar? Então, certa vez eu estava, antigamente eu não assistia os jogos nas cadeiras azuis, e estava, fui sozinha a um jogo e assistindo nas cadeiras brancas. Estando lá, um certo senhor chegou, olhou para minha cara e perguntou o que, é que eu estava fazendo ali. Lembro-me como hoje, o jogo contra o Itabaiana, acho que foi... a gente acabou perdendo foi 3-1, eu acho, no Campeonato Sergipano do ano passado. E esse rapaz, esse senhor, chegou e perguntou se eu era mulher de algum jogador que estava jogando. E não só uma vez, acho que a maioria das vezes que eu assistia lá nas cadeiras brancas eram dessa mesma forma. E não, digamos assim, não é muito agradável, porque as pessoas pensam que a gente está ali simplesmente pelo fato de ir, que nem eles falam, atrás de homem, ou então você tem um relacionamento com alguém que joga, e, entre outros. E que acham que a gente não sabe que o futebol, a gente imagina, eles tentam muito. Se vocês... Você gosta de futebol, como é que você entende? Você é mulher, aí pergunta aquela pergunta que é clássica demais. O que é o impedimento? Meu, gente... É o que me impede de meter a mão na sua cara. Isso, Carlinha. Você sabe? Vocês estão me ouvindo? Estamos, blogueira. Ah, que ótimo. Estava preocupada com a bateria. Mas... E assim, e várias outras coisas. Você vai na bancada e as pessoas, aquela velha contada de pedreiro que todo mundo acha que vai arrasar os corações da gente, sendo que vai cada vez mais afastar você. Pessoal, é broxante, parem. Por favor, meninos que estão escutando, a futebol não se resume apenas a um impedimento, e a gente tem como provar que a gente sabe sim de futebol e que amamos, assim como Carla, pratico outra modalidade, jogo basquete, mas sou completamente apaixonada, aprendi a amar o futebol, e meu lugar como a belíssima campanha que o Confiança está fazendo, lugar de proletária, onde ela quiser, e bater palmas aí pro Marte do lançamento, só aproveitando o gancho do ensejo que a gente está falando aqui do que é ser mulher em estádio. Enfim, os episódios são sempre os mesmos, dar em cima, achar que a gente não está ali para jogar futebol e sim para admirar homens, tanto lugar no mundo, a gente vai logo pro campo, achar que eles acham que a gente vai encontrar o homem perfeito no estádio de futebol. Com certeza, eu acredito. E vou encontrar sair de casa para ir. Vai entender cabeça de homem, certeza, mas... Com certeza eles acreditam que eu vou sair de casa no domingo, 4 horas da tarde. No sol quente, de Aracaju. Por causa dos boys, pelo amor de Deus. Gente, os boys que eu passo nervoso, é esses homens que estão no campo mesmo. É verdade. Fala, você alguma vez já pensou em desistir de ir aos estádios, de ir aos jogos, medo de sofrer algum assédio, por vergonha de ir sozinha, e as pessoas que as pessoas vão pensar de ver uma mulher sozinha ali no estádio. Já pensou em desistir, em parar de ir assim alguma vez, por conta de alguns episódios assim, que a gente vai passar? Então, de quando eu comecei a frequentar, não. Mas eu demorei muito a frequentar por isso, sabe? É, muitas vezes, involuntariamente, meu pai vetou minha ida para o estádio porque ele não queria ir, porque, como todo mundo sabe, ele é torcedor do Zé. E aí, o que acontece? Ele tinha medo de me deixar ir só. E eu criei, eu tenho muito esse medo. Porque vocês sabem, vocês mulheres, né, sabem... como eu, como é perigoso às vezes, sabe? Só. Mas ao mesmo tempo, é um ato de luta você também procurar fazer as coisas, sabe? Não deixar que o machismo lhe prenda dentro de casa, da vida. A gente, obviamente, toma muitas precauções. Precauções que homens não têm, né? De andar ligada, de andar vendo se tem algum homem seguindo, de tomar cuidado, prestar atenção nos carros que estão passando na calçada, porque os carros que estão passando na calçada podem parar e seguir você, entendeu? Então, tipo de cuidado que a gente toma no dia a dia, inclusive, entende? E o que me fortalece, o que me fortaleceu muito na minha caminhada, né, recente no estádio, na bancada, foi encontrar outras mulheres. A gente tem aí, por exemplo, o grupo do Apaixonadas pela Confiança, que é um grupo de meninas que se conhece através da rede social, e a gente se conhece na bancada, e cada vez mais vai criando vínculo na bancada. A ponto da gente, por exemplo, no jogo contra o Lagarto, foi Silvia, tava eu, Silvia, você, Dani, e mais uma galera, tipo lá, de meninas, só meninas, conversando, cornetando, resenhando, assistindo o jogo, entendeu? Curtindo aquilo ali. Então, tipo, isso é muito bom pra mim, isso dá muita substância, entendeu? Isso não me faz desistir, porque é muito mais bom do que ruim, sabe? Estar ali. Exatamente. Com certeza. Eu até citei naquela matéria que a gente gravou com a Janaína, de Constança, o fato de eu conseguir levar outras mulheres para o estádio. Eu tenho algumas amigas que a ideia inicial delas em relação ao futebol, ao estádio, era assim: é um ambiente que só tem violência, só tem mais troto, e mulher não pode sozinha, não dá para mulher sozinha, vai sofrer assédio, com certeza absoluta, é muito violento e tal, e eu consegui levar muitas, não foi uma amiga, não, foram muitas que eu consegui levar. Levei minha ex-chefe, levei uma amiga que nunca foi muito fã de futebol, mas passou a gostar mais, depois de me acompanhar em 2016, eu levava muito. Tenho amigas que foram até sozinhas depois sem mim, assim, com outras amigas. Ah, não, vamos. E entra em contato sempre comigo. E fica a dica, né? Para as mulheres que estão ouvindo, que nunca foram ao estádio. Vamos frequentar, vamos conhecer, vamos torcer de perto. Se encontrar alguma de nós, só falar com a gente. Nós somos famosinhas. Carla tá no outdoor, Silvia tá no outdoor, eu tô solteira. Entendeu? Pode falar com a gente. Teve uma menina do Apaixonadas mesmo, que um vídeo dela rolou, o filho dela ganhando a camisa, e eu achei lindo aquele vídeo, perguntei se era filho dela e tal, e ela falou... Marci, né, Marci? É, ela mesmo. Aí eu encontrei com ela no jogo, aí no outro jogo ela fez, ah, eu lembro que você falou comigo, no próximo jogo eu vou sentar lá com você, porque eu não tenho companhia, não sei o quê. A gente meio que formou uma rede, né? Claro que a gente tem os nossos amigos homens, claro que a gente faz aquela velha pergunta de quem foi o gol? Quem é aquele ali, camisa 4? Quem é aquele, porque ela não enxerga no estádio, sempre esquece o homem. É, gente, tá? Perdoe. Eu e Carla, nós somos ceguinhas, se a gente perguntar, né? Porque a gente não sabe, é porque a gente não chega. Não, e assim, é meio... Principalmente jogo à noite. Não, e quando você leva o óculos e toma um banho de batida no gol, e aí você depois não enxerga nada. Então, tipo, muitas vezes nem adianta levar o óculos. Eu, inclusive, comento muito, assim, que eu adoro quando você... Eu já confesso mais fácil, entendeu? Dá pra detectar mais fácil. Por falar em banho de batida, vamos deixar a dica aqui pra essa galera que vai comemorar o gol. Não gasta o dinheirinho de vocês comprando cerveja pra jogar pra cima, não, minha gente. Dê pra gente. Pra gente. Agora sai lá todo mundo de batida, porque vocês pegam bexiga do dinheiro e gastam com um negócio que era pra beber, e vocês jogam pra cima num ato de insanidade, porque eu nunca entendi esse tipo de comemoração. Que inclusive a própria pessoa também se suja com certeza, né? Então vamos falar mais o que sobre esse tema, assim, sobre mulher, porque hoje é nosso dia, a gente pode extravasar aqui no Bancada Azulina, vamos lá. Então, umas coisas que eu quero destacar. Bom, primeiro é dar o biscoito, né, lá pro marketing do Confiança, que não tem como Silvia já destacou aqui, acertaram muito nessas homenagens do Dia da Mulher, colocando as meninas que trabalham no clube, apresentando, né, velho, pra massa proletária. Então, tipo, mostrando a cara dessas trabalhadoras que também constroem um clube. Como a gente tinha comentado no... Como Carol, do marketing, comentou no vídeo também. A homenagem na sala da na academia, né, que foi da Dona Lígia. Então, assim, essas coisas que são, entre aspas, vamos dizer assim, simples, mas que são muito significativas. Porque nós somos parte disso também. E, tipo, dar essa visibilidade é dizer que a gente tá ali. A gente sempre tem que dizer que tá ali. Mas, tipo, isso é muito bom para nos ajudar a reforçar isso. Nós estamos aqui, nós também construímos o clube. Nós também somos uma parte dos apaixonados, sabe? Das apaixonadas. Então, isso é muito bom. Muito bom mesmo. E pessoas que são reais, pessoas que realmente trabalham, pessoas que realmente estão no estádio, pessoas que realmente torcem. Isso foi uma questão muito boa, sabe? Assim, um ponto muito positivo. Por favor, gente, frisando novamente, assistam o vídeo da gente lá na TV Dragão. Ficou muito bom. Várias meninas, tipo, de contas diferentes, umas que acompanham mais tempo, outras que são outra que é organizada. Então, tipo, vale muito a pena vocês darem esse confere pelo material lá da TV Dragão. E com relação a isso, do clube, era o que eu queria destacar. Outras coisas falando sobre mulher. Destacar a transmissão da SBT Bahia, que foi narrado por uma mulher. Foi o primeiro jogo da Copa do Nordeste narrado por uma mulher, pela Manuela Avena. Então, eu fiquei explodindo de felicidade. Eu coloquei no meu pré-jogo. E as meninas, poxa, que massa, eu não sabia. Pois é, né, velho? E aconteceu. E eu acho que cada vez mais espero que a gente ocupe espaço. Hoje, no acho que foi no Carioca também, teve comentário feminino, eu não sei quem, porque eu só ouvi da cozinha, então eu não assisti. Eu não costumo mais estar assistindo os outros campeonatos, não, que eu não ando muito tempo, e eu sempre priorizo as coisas do Nordeste e do Confiança. Mas isso é bom, as meninas ocupam os lugares, não só na bancada, mas em vários outros setores no mundo esportivo e no futebol. Carol é uma prova disso, integrando o marketing do Confiança e as outras meninas que trabalham no clube, e as árbitras, as assistentes, enfim, as jogadoras de futebol, né, vai o meu salve a toda. Eu acompanho brasileiro. Tá falando ainda, porque cortou aqui. É o Santos Dumont, futebol feminino. Eu não tenho certeza, mas eu acho que elas são do interior do estado e elas vão disputar a A2 do Brasileirão. E isso é importante. Sigam no Instagram, acompanhem, valorizem, velho. São guerreiros, estão do estado. Então, tipo, valorizem, assistam, enfim, apoiem de alguma forma. Porque se a gente ama o futebol e quer ver crescer, a gente quer ver que todo mundo cresça, sabe? E a gente sabe que a gente tem muita mulher muito boa jogando bola por aí. Não só jogando futebol, mas as outras modalidades também, e que infelizmente não tem a valorização que devem, que infelizmente não só no futebol, não só, mas em toda a esfera a gente ainda sofre bastante. E é importante que cada vez mais a gente crie essa consciência de que a gente pode ocupar o lugar que a gente quer e que a gente não é melhor nem pior do que ninguém. Nós somos todos iguais. E assim... É isso, né? A gente só quer respeito, né? Só respeito e que o lugar de proletária, vamos puxar um pouquinho, é onde ela quiser. Agradecer também, a gente tem a importância de Verônica, que mesmo de longe tenta unir essa mulherada toda em prol da nossa voz no estádio. Exatamente, um salve pra Vê, beijinho, Vê. Escute, a gente é importante frisar isso. Todas as outras meninas, eu acho que tem uma assim, senhora, Dragon Shop, alguma coisa assim, não sei direito. Isso, né, informar. Também. E vários outros movimentos azulinos por aí, que tem várias azulinas participando, enfim. Pois é, né? Eu acompanho as outras séries no Twitter, as outras séries que eu digo do Campeonato Brasileiro, os outros times. Vi que o Flamengo, com esse impasse da transmissão dos jogos, né, pela Globo, pela PPV, Sport TV, essas coisas, eles estão fazendo transmissão por live, e a maioria das lives quem faz são mulheres. As narradoras também do Flamengo, do clube, do próprio clube, da Fla TV, se eu não me engano, são mulheres. E nos times do Eixo, essa presença feminina tá forte, né? Inclusive, a maioria tem um time feminino também, né? De futebol e tal. E as campanhas também voltadas ao universo feminino, tanto para a prática do esporte, quanto para a presença da mulher na arquibancada, na torcida, também vem sendo muito forte. Pelo que eu acompanho, assim, nas redes sociais, no, na internet. É aquela coisa, né, minha gente? É uma luta que a gente ainda não conseguiu, né? Ficar assim... No, a gente não tem 100% de tranquilidade, mas graças a Deus, comparado ao que era antes, no tempo que eu comecei a ir pro estádio com meu pai, com o pessoal aqui da rua, que eu presenciava entre eles, inclusive, né? Porque meu pai, meu vizinho, que eu vou passar pano, não. Eu presenciava cenas machistas, escrutas. É um trabalho de formiguinha. Mas graças a Deus eu tô vendo uma melhora assim absurda. Inclusive em relação a quando eu comecei a ser assídua, quando eu comecei a ir sozinha aos estádios em 2015, eu tô sentindo diferença também, sabe? Aquele jogo que teve Confiança Flamengo, inclusive, eu fui pra torcida do Flamengo porque eu tava com medo de ficar na torcida do Confiança sozinha. É uma revelação, gente. É uma bomba. Joga essa bomba na minha mão. Mas foi verdade. Eu não tinha amigos azulinos nessa época que foram pra parte do Confiança. A galera que torce por Confiança, assim, exclusiva, né? Time único. Não foi ao jogo porque o ingresso estava muito caro, se não me engano, foi R$100 o ingresso. E o restante da galera, aquela galera que torcedor TV a cabo, né? E foi atrás do Flamengo lá no outro lado. Eu ainda tenho um álibi, né? Porque eu sou carioca, mas minha torcida ali era por Confiança, com certeza. É tanto que tem vídeo comemorando o gol do Confiança na torcida do Flamengo. Enfim, a pessoa não tem medo de morrer. Foi uma situação que hoje em dia, 4 anos depois, porque foi em março de 2016, 4 anos depois, eu com certeza iria para a torcida do Confiança sozinha de qualquer outra torcida. Por quê? Porque o cenário mudou. Não está 100% tranquilo, como eu já disse, mas mudou. E eu tenho certeza que com o passar do tempo vai melhorar. Vai melhorar para ficar vai chegar num estado que vai ser tranquilo pra gente sozinha, a gente não vai ouvir mais aquelas piadinhas infames, os rapazes vão conversar com a gente sobre futebol, não vão vir pedir nosso Instagram, inclusive, pode me seguir, Ellen Rangel, enfim. Sigam a blogueira. Sigam a blogueira em busca dos meus casos. Eu sei que é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, mas com certeza as redes sociais estão ajudando nisso. a própria televisão, os meios de comunicação estão ajudando nisso. E hoje teve uma reportagem. Hoje teve uma reportagem no Globo Esporte muito interessante sobre as mulheres nos estádios. Então. É, eles fizeram uma série, né? Foi a semana inteira, inclusive, no GE Nacional. Eu comentei sobre isso no grupo. Que incrível, muito boas, a qualidade vale a excelente. Pena assistir, né? Sim. Então, para encerrar, assim, vamos lá dar. Fale, Carlinha. É, só para encerrar mesmo, a gente sempre fala sobre essas conversas repetitivas que a gente vive, né? Sobre situações machistas, sobre as nossas questões. Mas é porque as coisas mudaram, mas não mudaram. Então, tipo, se eu sempre falo que o assédio é ruim e blá, blá, blá, blá, blá, é porque ele continua acontecendo. Então, tá tipo, maquiado, muitas vezes. Exato. Muitas vezes muito sutil, mas acontece, entende? Então, tipo, a gente só vai calar a boca ou a gente só vai ficar tranquila quando parar de acontecer. Então, homens muitas vezes não percebem, porque isso é culturalmente construído. Isso é construído na masculinidade tóxica dos homens, desde criança, né? Que se ensina a ser homem durão, que não chora, que é garanhão e que conquista as mulheres e etc. Que acha que isso é conquistar. Essa masculinidade viril, né? Isso, e tóxica. E isso é tudo parte de uma grande estrutura. Então, se desmontou completamente, que não foi destruída, que melhorou, que teve suas manutenções. Então, a gente não vai se calar, nós não vamos nos calar, né? A gente não vai se omitir, a gente vai lutar por igualdade. E assim a luta há muito tempo atrás, como todas as outras mulheres que lutaram para que hoje a gente tivesse voz e que hoje a gente estivesse aqui não pois sendo censurada para falar sobre isso. Dona então, Finha, assim. Agradecer as azulinas que há muito tempo atrás a gente tem a Dona Finha, que inclusive tem um sócio torcedor que é exclusivo para nós proletárias. Que agora, antigamente era o Safira, hoje o clube mudou para Dona Finha, que é uma figura emblemática. Dona Lídia, tem várias pessoas que lá atrás já vinham trabalhando para que a gente tivesse nossa voz e lugar dentro daqui do nosso futebol. E nós continuaremos a escrever essa história. Com então, certeza. Pode parecer chato, mas vai continuar. Isso. Pode parecer chato e repetitivo muitas vezes, mas nós vamos continuar sendo chatas e repetitivas, entende? Porque a gente quer frequentar o estádio e de boas e quer escrever sobre futebol e quer participar do futebol, quer ser atleta, quer ser árbitra. A gente quer ser o que a gente puder, o que a gente quiser. E tem liberdade para isso. Então a gente vai lutar por isso e a gente continua lutando por isso. Pois é, galera. Então, para encerrar, a mensagem que eu tenho é essa. É que você, mulher que nunca foi no estádio, mas que tem vontade, pode ir, galera. Vamos. Porque quanto mais a gente impor a nossa presença lá, mais respeito a gente vai ter, entendeu? E se ouvir algum comentário malicioso, algum comentário besta, né? Melhor dizendo. Se sentir assim, acuada. Se junto com outra menina ali, cola ali do lado, faça um comentário. Olha, aconteceu aquilo, aconteceu isso, aquilo. Se a gente vai conseguir pôr nossa presença, a gente vai conseguir frequentar o estádio de tranquilidade. Eu acredito, é o que eu mais quero, na verdade. Né? Principalmente para as meninas que estão crescendo agora, as crianças que serão as adultas de amanhã. Para ir com tranquilidade para o estádio, que meu filho vai ser criado para respeitar todo e qualquer tipo de mulher. E eu espero que as outras mães também façam o mesmo, né? Com certeza. Queria desejar a todas as azulinas que estão ouvindo um feliz Dia da Mulher e que a gente consiga ser cada dia mais forte nessa batalha, né? Que é ser mulher, porque ser mulher é uma guerra, né, minha gente? Convenhamos. Sim. E vamos lá, né? Silvinha, dê suas considerações finais e seja bem-vinda novamente ao Bancada Azulina. Obrigada, amiga blogueira. As minhas considerações, elas não perpassam mais do que o que vocês já falaram. E só lembrando mais uma vez que a gente possa gravar bem mais podcasts só com a presença feminina, que a gente possa ir ao estádio tranquila e lembrando que você, mulher, que ainda tá, que tá escutando a gente, que não foi ao estádio, que vá, como a blogueira falou, se você nunca foi, siga o arroba da blogueira, que ela vai lhe ajudar. Se você não tiver companhia, a gente sempre no grupo, sempre comenta sobre isso. Enfim, é, Carlinha também, que é uma pessoa maravilhosa, obrigada ao pessoal do Bancada pelo convite e que continue assim. E lugar de mulher onde ela quiser, que a gente possa continuar aí nesse trabalho de formiga sobre a nossa presença em qualquer lugar que seja, que a gente seja respeitada. Enfim, um feliz dia internacional da luta pelos direitos da mulher. E é isso, meninas. Carlinha, você dê as suas considerações finais e tenha uma boa semana, senhora. Espero te ver no próximo jogo. Amiga, peraí, rapidinho. Só lembrando, torcedor azulino, não fiquem nervosos nem cornetando o time. Nesse momento o time precisa da gente, nada está perdido. Vamos focar nessa reta final da Copa do Nordeste, do Sergipão, e apoiar, acima de tudo, parabenizar os torcedores azulinos que fizeram uma festa bonita lá na Arena Fonte Nova. E que vamos seguir. Foi nada fora do normal. Pois é. E sobretudo, né, eu acho que eu já fiz as minhas considerações antes de vocês aí sobre tudo isso que eu acabei de falar sobre a luta das mulheres. Que não somente hoje, mas que todos os dias. Não só nos estádios, mas em todos os espaços que a gente quiser ocupar, respeito. Acima de tudo, respeito. É isso que eu peço só. Nossa questão, né, do jogo, enfim, das questões da gente. É paciência, galera. Tá tudo bem. Sergipano tá ok. Copa do Nordeste tá ok também. Relaxem. Seguimos. Segue o líder. Segue o líder, né? Brota na Série B pro desespero do freguês. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo podcast. Mike Gabriel no comando novamente. E ouçam nas melhores plataformas de podcast, no Spotify, no YouTube, na página Dragão de Aracaju. Enfim, uma boa noite e segue o líder. Sai a fábrica e fica o meu dragão. Sou confiança e canto com amor. Azul e branco és o que sou. Sou confiança.